É nóis mesmo, vagabundo. É nóis. É nóis mesmo, vagabundo. São pássaros voando e luzes do poste apagando. Apreciadores do vinil agora no comando. Estúdio, acampamento, no rosto as cores do cimento. Conhecidos como anjos do céu cinzento. O sereno vem cortando nosso rosto. É fatal pra quem não estiver disposto a sentir o assunto, a viver o assunto. Não é só dizer tamo junto, é morrer pelo conjunto. A tropa do cap, junto aos soldados do rap. Nas rodas de break, só as melhores mixtapes. Todos por amor, nós resgatar o valor. Nossa, não é favor, nós pelo sangue que se derramou. Frisando o inimigo, visando a vitória. Colhendo a essência no chão, na base da nossa história. Rua carregador, os escravos sentia. Convocado sem saber pra guerra, mas não saio de mão vazia. Nós, mais viver, mais vencer, mais querer, mais poder pra nós. Chega de sofrimento e vamos viver. Nós, por nós, o necessário pra vencer. É nós, mais viver, mais vencer, mais querer, mais poder pra nós. Chega de sofrimento e vamos viver. Nós, por nós, o necessário pra vencer. É. Prepare suas rimas, suas doses de morfina. Recarregue sua mochila, guerra fria das esquinas. Rastros na caçamba e nos fundos de busão. Muros sem autorização, nos terreno em construção. É nós, vendendo de mão em mão, olho no olho, a intuição. É organização, liga as caixas na técnica. Chama os mano do grafite, os b-boy no apetite. Tem a XL no mic. É zica do vale, é pedrada no baile. Fé pra na rua do flow se manter de pé do freestyle. Punchline do throw up, eu style. Do power move ao freeze, back to back visualize. Até o céu engolir o sol e nascer a lua. A luta continua. Convocado sem saber pra guerra. É nós mesmo, vagabundo. Mas ninguém recua. É nós, mais viver, mais vencer, mais querer, mais poder pra nós. Chega de sofrimento e vamos viver. Nós, por nós, o necessário pra vencer. É nós, mais viver, mais vencer, mais querer, mais poder pra nós. Chega de sofrimento e vamos viver. Nós, por nós, o necessário pra vencer. É nós mesmo, vagabundo. É. É nóis mesmo. É nóis mesmo. É nóis mesmo, vagabundo. É nóis. É nóis mesmo, vagabundo. É nóis mesmo. É nóis mesmo. É nóis mesmo, vagabundo. É nóis mesmo, vagabundo.